A maior variedade de livros espíritas e espiritualistas pelo menor preço você encontra na Livraria Novo Ser. Neste sábado, você é o nosso convidado especial para o encontro com o autor Cláudio Brandão. Em nosso espaço, ele falará sobre o tema Vença a Depressão e autografará seu livro intitulado Da Culpa à Responsabilidade. Não perca, neste sábado, dia 16 de outubro, a partir de 10 da manhã. A Livraria Novo Ser fica na Rua João Vicente 1125, em frente à estação de trem de Bento Ribeiro. Ligue 3017-2333. 3017-2333.